Tango, yeah, yeah. Olha o xingado no voo. Fode pitch e a Moscou. Ouve no Porsche Malão. Ela tá sendo marol, yeah. Tamo na terra do tango. Você não pisa no campo. 22k no meu banco. Cê não aguenta com meu bando. Olha o xingado no voo. Fode pitch e a Moscou. Ouve no Porsche Malão. Ela tá sendo marol, yeah. Tamo na terra do tango. Você não pisa no campo. 22k no meu banco. Cê não aguenta com meu bando. Nosso kit tá caro, yeah. Eu não quero seu tarô, yeah. Ela me liga e falou, yeah. Que ela já se arrumou, yeah. Fica Mac no My Car Spa. Lamborghini na garagem lá. Hoje fico só de turista. Buenos Aires, mano, vou pra lá. Ninja não paga de santo. Olha meu time que é Django. Harry Kid e Akalondo. Traz o pitch que eu espanco. Tirando férias em Canco. Prato mais caro que eu janto. Você não sabe o entanto. E você fica falando. Pegando uma drink azul, bobe no copo azul. Yeah, yeah. Olha a novinha na cama, chota da cor Majin Buu. Yeah, yeah. Olha o xingado no voo. Fode pitch e a Moscou. Ouve no Porsche Malão. Ela tá sendo marol, yeah. Tamo na terra do tango. Você não pisa no campo. 22k no meu banco. Cê não aguenta com meu bando. Olha o xingado no voo. Fode pitch e a Moscou. Ouve no Porsche Malão. Ela tá sendo marol, yeah. Tamo na terra do tango. Você não pisa no campo. 22k no meu banco. Cê não aguenta com meu bando, yeah. Essa beat da mole, yeah. Ela já passou lá que falou que vamos fazer, huh? Depois sair pra comer, yeah. Tamo de equipe na mesa Draco. Lembra meu mano que cê não pagou. Cê falou isso, mas cê me enrolou. Vai ter feat lá com o de Macô. Margela, margela, margela, pega esse inveja e fia no seu cu. Roubei essa rima direto do Derek. Paga 10k pra poder ter isso. Rima direto do sul, yeah. Eu tô com verso mais sujo, yeah. Eles só querem falar na internet. Eu só quero a luta do Goku, yeah. Pegando uma drink azul, bobe no copo azul, yeah, yeah. Olha a novinha na cama, chota da cor Majin Buu, yeah, yeah. Olha o xingado no voo. Fode pitch e a Moscou. Ouve no Porsche Malão. Ela tá sendo marol, yeah. Tamo na terra do tango. Você não pisa no campo. 22k no meu banco. Cê não aguenta com meu bando. Olha o xingado no voo. Fode pitch e a Moscou. Ouve no Porsche Malão. Ela tá sendo marol, yeah. Tamo na terra do tango. Você não pisa no campo. 22k no meu banco. Cê não aguenta com meu bando.